Thank you. zero tem informação. Victor. Chega 310, sem identificação, isso mantém 050. Chegada do Med ONU. 050 por Med ONU, pode ver TAP? Obrigado, TAP. Puxa na minha 310, TAP. Chama 310, contra o controle? Poxa, está atualizado e TAP está voando. O Med 310. Correto. 310, desce para 2 no 10, altinho transformador 1018, nível de execução do cabeceiro 10, chama-se ligado no curso do corredor. 3000, tá livre do EDS, vai ser mais estável. Provavelmente vai lá na Pro 075 aqui por umas 15 milhas, depois vou comprar esse drone aqui. Perdi. Marcos Marcelo, é satisfeita, vestir o museu, deixando a torre Salvador em 1-8, que é sinal 95. Atenção, 5-0. 3-1-0, localizador, visual com a pista. Marcelo, 3-1-0, boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-9. Com campo, com olhada? Sim, pista 1 agora. Então, obrigado. Solo 52, direita, 121, decimal 9. Turbo 2043, boa noite. O 2043, boa noite. Autorizado a linha de decolar Pistão 0, vento 1-0 graus, 14 nós. A linha de decola Pistão 0, o 2043. 0, 9, linha Gol, 490, em descida 150, Valmés de 1, 6, São Luís. 0, 9, linha, confirma a identificação, desça e mantém o nível de voo 050, autorizando a chegada da Valmés de 1. Identificou, desça 050, autorizado Valmés de 1, 0, 9, linha. Possibilidade de a gente voar a posição Duna, devido a informações aí próximo a Itapa, para evitar desvio. Autoridade, se eu vou ali de informações? Já ajuda, já ajuda. É, talvez o Itapa precise de sair um pouquinho para a esquerda, mas a gente agradece. 096, tá voando Itapa. Certo. Chegou no 344, passo 222 para 17. Voo no 344, sem indicação, isso mantém o nível de voo 060, chegando por médio 1. 060 por médio 1 no Gol. Gol 2043, poderia tomar a prova de ótima. 2043, cruza o nível de voo 120, chama agora o centro de Recife, 28. 35, 85, ONU, solicite diretamente ao mesmo. Ok, então, vai mantendo a prova de lenda, chamando o Recife 2235-2500, gol 2043, obrigado, boa noite. Gol 096, desvio esquerda, proa 045, 25 milhas, aí a gente pode o voador. Sexta linha, boa no 096. 096, 96, tá tomando proa de Duna. Presidente, Grão 90, isso é para 2006. O último tem Salvador 1019. E o final ele é sexual e cabeceira 10, chama de brigada, com 019. 2019 está livre ele é sexual e pode estar estabilizado 1019. Você para 3 no pé e o último para Salvador 1019. 3.1019 ou 1344. Preciso para 3 no pé. 3.000. Estabilizado visual, cadê? 09, complete a aproximação da sexta, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 95, saiu. 344, desce para 2 no peso, altímetro 1-0-9, livre, final da sexta, cabeceira 1-0, chama a chama 0-9, corredor, 344. 2-1-0-9, livre, aliás, chamará no ILS, ou 344. Final e ele é 1096, boa noite. Graças e voado estado. autorizado pouso, pista 10, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, cabeceira 10, 10, 10. Comandante 1844, contato de destinação, chega a turno 1895. 1895, boa noite. Voador, boa noite, voo 1344 e LS. Voo 1344, boa noite, tráfego avistado, continue aproximação, vai de pista livre. Vazando pista livre, 344. Libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. Direito 19, 0 9. O bolo 344, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 119. Ele pouso, pista 10, bolo 344. 244, solo aos 20, chame, liga direita, chame solo, 121, 19. Direita, chame 209, gol 1341. Correção 3197, ponto de espera, pistão na zero, pronto para decolagem. Correção 3197, autorizado a alinhar e decolar, pistão na zero, vento, 120 graus, 139. Alinha e decola, pistão na zero, com 3197. 7, decolado 226, chame controle 120, decimal 8. 1208, controle 197. Controle Salvador, 131197.